3171, autorizado, Guarulhos. Via Cruzeiro 10, Taubaté, nível de voo 320. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída São Voando, a linha da Mótiva. Transponder ao 5171, no controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Correto, pode pushback acionamento. Para pushback acionamento, voo no 961, dando 08. Voo no 961, autorizado, reporte para o obstáculo. Pode dar o táxi. Salvador, gol 9776, estabilizado ILS. Voo 9076, ajuste altímetro no 093, pista molhada, confirme seu visual. Visual. O voo 9776, utilizado por pista no 0, vento variável 39. Campinas. 961, autorizado o táxi de bate no índio, reporte no ponto de espera com o sinal 0 pronto, ajuste o altímetro no 03. Ajuste no 03, pátio na índio, vai reportar o ponto para aqui, com 961. Após passagem do Boeing da Gol à retaguarda, inicia o pushback de acionamento e reposta o táxi. pode esperar dando 0 para pronto. Voo no 961, na linha mantém cabeceira no 0. Mantém cabeceira no 0, voo no 961. Voo 9776, Polo aos 21, primeira pista direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette vai reportar. Pronto, voo no 961. Voo no 961, decolagem está no 0, vento 200 graus, 049. Decolagem está no 0, está iniciando, voo no 961. Voo 961, decolou aos 23, chama o controle Salvador, 120, decimal 8. Controle Salvador, 208, um bom dia, voo 1961. Igualmente. Na Juliette, eu vou 9776. Voo 9776, Juliette, portão 09. Observe Airbus da TAM realizando pushback no 05. Bem, a gente vai ingressar então via Juliette, vai ficar atento ao Airbus da TAM, vai para a posição 05, ou 9776. O voo 9776 vai para a posição 09. 09, gerente, está certo. Obrigado. Uber Salvador, Oceaneiro 6225, estabilizado, visual final. Oceaneiro 6225, tráfego avistado. Autorizado pelos pistão a zero, vento 2, 0 graus 02 nós. Ajuste a altímetro na 0 no 3. Choveu há alguns instantes, então pista molhada. Muito obrigado, autorizado. Salvador, bom dia, passaria 2221. Prossiga. Sétima Golf, 60 barreira. Qual o horário do plano, passaria 2221? Aos 4:05. Gente, e aí, checar, juntar o centro Recife, aguarde. Ok. Após passagem do Airbus da Avianca, autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero. Após passagem do Airbus da Avianca, autorizado alinhar e manter no zero, cabeceiro no zero. Passaria 2231 no ator? Prossiga. Desculpa, passaria 2221. Apenas confirmando, eu tenho aqui no repetitivo Salvador Barreiras a 0913, a EOBT. 0913 Zulu. Porém, o senhor me passou que o plano seria para agora, a 0845. Afirmativo. O senhor apresentou alguma DLA modificando o horário? Porque não consta nada no meu sistema. Ok, vou checar aqui a empresa, obrigado. Gente, chegue com a empresa e faça um novo contato, por gentileza. Gente, obrigado pela informação. DM-A225, solo 32, libera direito, taxi via Alfa, Juliette, portão 62. Confirme as condições da pista. DM-A225? DM-A225, Alfa, Gili 06. Afirmo, confirme as condições da pista. Pode ser uma olhada. Gente, graças. Seu 3171, autorizado decolagem, pistão a zero, vento 2, 0 graus, 049. Alinha decolagem autorizada no zero, até a 3171. 3171, grato pela informação. O 3171, decolou ao 34, chama o controle do Salvador, 120, decimal 8. 1208, 3171. Salvador, eu passaria o 2221. Prossiga. Entramos em contato com a coordenação da empresa, disseram que foi feito a CHG. Está na sua escuta, ok? Tem esses dados do horário? Nos passaram os 45. Ok, novamente no sistema, mas apenas para informação. Caso não exista essa CHG, como o plano é para 09123, então ele vai ativar ao 0843, ok? Tá ok, então. É, a gente está na escuta. Se por acaso for aos 13, a senhora só nos informa novamente, por favor? Afirmo, informo sim. Vou chegar junto ao Centro Recife, Adélia. Ok. Passaria 2221, é a torre? Prossiga. Passaria 2221, eu cheguei junto ao Centro Recife PLN e o mesmo informou que não possui nenhuma DLA. Apenas o plano para as 09123 Zulu. Então, portanto, daqui a um minuto ele vai se ativar no sistema, eu chamarei para a cópia, ok? Ah, tá ok então, tô na sua escuta. Passaria 2221, não cópia? Prossiga. Passaria 2221, autorizado Barreiras, via Whisky 42 Lapa, pós-direto, conforme apresentado no plano. Nível 160. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, na subida Momo, transição Vatape. Acionando o transponder 5420, o controle Salvador opera em 120, decimal 8. 160 autorizado para Barreiras, Whisky 42, Lapa pós-direto, conforme rota. Decola da 10, curva à esquerda, perfil da Momo, transição Vatape. 5420 e o controle 1208, 2221. Passaria 2221, correto o pujamento, parte pronto para o pushback acionamento. Pronto para o acionamento, estamos no parte 3. No parte 3, autorizado para o pushback acionamento, reporte de táxi, passaria 2221. Ok, grato e obrigado, gente. Torre 2221 voltando. Prossiga. Qual é a compreensão interior da Momo Vatape aqui? Gente, vamos informar a controle. Que é o solo passariado voltando. Fica sério, nós prosseguimos e mantém a restrição e a gente cumpre a restrição, ok? Certo, então... A informação dada anteriormente desconsidera isso? Exato. Muito obrigado. Perfeito. Contact, passaria 2221 no 30 POD, 550 Brasília. 3221, autorizado táxi via parte 3, parte 1 no Índia, reporte pontos perto, no 0 pronto, ajuste altímetro no 0 no 3. Gente, parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera 18,5, 2221. Pronto, 2221. 3221, autorizado. Linha de decolagem, sonda 0, vento 190 graus, 059. Livre, linha de decolagem, 10, 2221. É 2221, decolou 55, chama o controle Salvador, 120, decimal 8. Gente, 1208, 2221. Azul 4201, autorizado. Campinas, via Uppers 110 por Barra, após conforme rota do plano, nível 320. Recolha 110, primeira curva à direita, saída São Bruno, Leda Motiva. O transponder é o 5430, controle Salvador, opere 120, decimal 8. Blue 4201 no correto cotejamento, pode pronto para o estacionamento.